A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que hoje em dia, né, tem uma onda aí de bom mocismo assolando o planeta que, ao meu ver, deixa o planeta muito mais chato. Mas ali nas nossas infâncias, a gente teve contato com algumas produtoras de conteúdo televisivo infantil, principalmente, que na verdade eles promoviam verdadeiras desgraças nas nossas telas. Tinha o Warner Brothers, né, cara, que nos trazia ali brilhantes espetáculos como o Pernalonga, o Patolino, o Coyote também, que era outro maldito que sempre tentava pegar o Papaléguas e sempre se dava mal, né? E acabava no fundo do Grand Canyon e aquela fumacinha subindo. Sempre com seus produtos acne. Ou também os heróis, né? Por exemplo, os Flintstones ali da Hanna-Barbera, que tinha no seu homem principal ali um mocinho egoísta, todo brutamontes, brigão. O Fred Flintstone era um desses, né? Em resumo, todo o conteúdo produzido pra criançada tinha como matéria-prima aquela crueldade e uma certa filha da putice, que era uma receita certa pra entreter a molecada, né? Mas existe uma das produtoras ali daquela época que sempre promoveu a bondade ali nas suas obras, sempre com mensagens do bem, com aqueles ratinhos simpáticos, com um viadinho órfão e tantas outras chatices. E obviamente estou falando da Disney, mas no ano de 1991, eu acho que colocaram alguma coisa na água dos executivos ali da Disney, dos filhos do Walt Disney, e a empresa começou a produzir um verdadeiro Himalaia de sarcasmos ali, bem ao modelo americano de vida, e isso deve ter rendido uma série de processos. Eu tô falando de uma série que ela foi bem nessa linha da desgracença, assim. A Família Dinossauro, você curtia, Walter Rezende? Querida, cheguei! Realmente a Família Dinossauro deve ter sido produzida ali à base de muito alucinógeno, né? Pois tratava-se de, como o próprio nome diz, né, uma família de dinossauros que vivia ali em comunidade, seguindo os padrões americanos. Tinha o Dino da Silvasauro, né, que era o provedor da família. Tinha a Fran, que era a prestativa mãe. O Robert, né, o filho. O Bob, né? Sim. A Charlene, adolescente de hormônios em brasa. E o filhote Baby. Juntos, estes répteis viviam ali suas histórias, como o Alexandre falou, escrachadas ali naqueles padrões americanos de vida. Agora, a série Família Dinossauro, ela estreou, acho que aqui no Brasil, em 92, dentro do programa de outra moça bondosa da Xuxa. Foi exatamente no show da Xuxa. E um ano depois, já tava bombando, né? Vendendo boneco, mochila, álbum de figurinha. E tinha um disco chamado Baby Mania. Cara, que escroto. Isso foi uma das piores coisas que o mercado fonográfico já produziu. E uma série de outras quinquilharias que vocês já podem imaginar. A família ficou ali no Plim Plim até 1995. E depois ela foi despachada pro SBT, onde foi exibida até 2003, ali em looping, né? De segunda a sábado. Padrão Chaves, isso, né? Isso, exatamente. Já em 2007 ela foi pra Bandeirantes e eu acho que até ano passado ainda tava rolando, assim. Eu acho que ainda sim. Curtia excelentes episódios. Embora a série tenha alguns problemas de cronologia, né? Como os seres humanos vivendo na mesma época que os dinossauros. Havia umas sacadas legais ali, como a contagem do tempo que era de maneira regressiva, lembra? É verdade. Pois, por algum motivo, eles sabiam que Cristo ia nascer, né? E usava ali a contagem antes de Cristo. E como já dito aqui, tinha humanos nas séries, só que eram humanos ainda sem conhecimento do uso de ferramentas e do fogo. Então, eles eram seres extremamente inferiores aos dinossauros, que até mantinha ali os humanos em cativeiro. E né? Realmente era uma sacada. Então. É uma sacada fantástica. Eu me lembro que no episódio A Dança do Acasalamento, os dinossauros tentaram fazer os humanos se reproduzirem em cativeiro. Só que quando a câmera cortava ali pra jaula, era dois machos da espécie. brigando de tacape, cara. Era genial, fantástico. Eu gostava daquelas geladeiras ali, quando eles iam abrir, eram repletas de comidas vivas. Né, é verdade. E quando alguém resolvia abrir ali pra comer alguma coisa, os bichinhos que estavam lá dentro, eles ficavam gritando... Muito bom, cara. Tive um episódio que se chamava, inclusive, Dia da Geladeira, que era uma versão do nosso Natal. Só que o referenciado, ao invés do Cristo, como conhecemos, era a própria geladeira, que era a provedora de comida. O ouvinte Moza Carramilo de São Paulo sugeriu esta edição do Agente 86 e lembrou de um episódio da família Dinossauro, o Dia do Arremesso. Clássico. Você se lembra? Clássico. O Alexandre, que adora a sogra dele, deve ter odiado esse episódio que mostrava o dia em que uma pessoa ficava velha e tinha que ser sacrificada, sendo arremessada em um penhasco. Agora, olha só que reconfortante, Alexandre. Os genros tinham o direito irrefutável de serem os algozes de sua sogra. Eu me lembro que o Dino ficava assim o dia inteiro, esfregando as mãos, assim. Ah, e foi toda uma comoção, assim, porque eles estavam pensando em acabar com essa mania de jogar os velhos fora e tal. E o Dino ficou completamente maluco, porque realmente a Zilda era chata. Era. E apesar de ter o nome da minha mãe, que é a sogra da minha esposa, ela lembra outra pessoa que não a sogra da minha esposa. Tinha um outro episódio também clássico, que o Bob ali, ele descobre uma erva que deixava todo mundo doidão. É verdade, é. Tinha isso mesmo. É, ele se envolveu, eu não me lembro o nome do outro malucão, assim. Ah, o cara que tinha os ombros isso, bem exatamente, largos, exatamente, assim. Os ombros largos e tal. E ele era um junk, meio traficante. E eles se envolveram com aquela erva. E acontece exatamente o que aconteceu em muitas famílias, não só nos Estados Unidos, mas como aqui também, do adolescente vergar ali pro lado ruim. E ele consegue viciar a família Sim, inteira, não todo consegue? Mundo fica completamente maluco, loucão mesmo. E o engraçado é que é uma erva mesmo. É e uma tal. Erva. Você lembra de uma cena? O chefe lá da empresa que o Dino trabalha, que eu esqueci o nome. Ótimo, que era excelente. Gostava da placa que tinha ali no trampo do Dino. Essa floresta será removida para a construção de 10 mil casas populares. Exatamente. Esse chefe, ele também se vicia na droga. É muito bom. Aí um momento, o Dino entra na sala e tá tocando Jimi Hendrix no último volume. As paredes pichadas. De manhã. Ah, você deu a planta ao Sr. Hitchfield? Para o meu grande amigo. Essa a minha cabeça que molha todo desde que começa. Mas quem mandou andar sem chapéu? Sr. Hitchfield. Um momento. Vou beijar o céu, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá, lá beijar o céu. E outra coisa curiosa é que sempre que mostrava o mapa mundi, né, havia apenas um continente, pois a Pangeia, né, ainda não tinha se dividido, lembra? As placas tectônicas ainda estavam todas juntinhas. E no episódio A Cauda de Charlene, não sei se você se lembra desse, a filha da família fica bolada porque a cauda de todas as meninas na escola estava crescendo e a dela estava um cotoco. É verdade. Acho que a minha irmã passou pelo mesmo problema. Aí ela compra um rabo postiço, se lembra? É verdade. Que foi entregue pelo correio, inclusive, muito legal. Certo dia o rabo dela cresce e os problemas da família acabam aumentando porque a machaiada fica maluca, né? Aí ela sai com o cara, o Dino fica mega enciumado, só que no meio ali do encontro ele tromba com uma dinossauro com um rabo maior que o da Charlene. Aí o que que acontece? Como os humanos, ele dá uma bica na que tem um rabo menor pra ficar com a outra gostosona, muito bem. Outra grande sacada, eu acho que era o tio Roy. Ele era um tiranossauro Rex, que teoricamente é o mais bravo dos dinossauros, mas ele era um trouxa de marca maior, né, e ele, cara? Ele reclamava que ele tinha os braços curtos. Tinha os braços curtinhos. Não conseguia fazer tava nada. Tava sempre com umas camisas havaianas, assim, meio tie-dye, né? E ele namorou, como é o nome daquela amiga que era pescoçuda, que só entrava na casa só com o pescoço? Era amiga da Fran. Cara, a gente nem se preparou pra esse episódio. Sabe que a gente não tá lembrando de nada, cara? Que eu me lembro muito bem do último episódio, que nem poderia ter sido tão diferente, que o clima na Terra começou a gelar ali, levando ao entendimento de que a nossa querida família de gigantes répteis teria sido extinta, mas, né, cara? Mas se for, ninguém vai te deixar. Isso mesmo, maninho. Nós ficaremos sempre juntos. Eu sei. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta Terra há 150 milhões de anos e nós não vamos... Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um pulo lá na nossa fanpage no Facebook, dar um curtir, mandem e-mails com dicas e sugestões para esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E o querido ouvinte que deu um toque para a gente reviver aí histórias da família dinossauro foi o Mozart Carramilo de São Paulo. A ouvinte Ludmila Castilho, Alexandre, conta que era criança em 1995 e amava o Baby ali com todos os seus bordões. Virou febre, né, cara? Virou febre. Virou febre aquele boneco. Total, cara. Ela fala que certo dia o pai dela estava vendo um jogo de futebol e ela veio por trás com uma frigideira e deu um grito: não é a mamãe! E arrebentou a cabeça do pai dela com utensílio de cozinha. Veja você. Aliás, que foi um dos bordões mais clássicos. E eu nunca soube se o Baby era um Baby menino ou um Baby menina. É verdade, não dava pra saber o sexo com aquela voz fininha. Que era a voz da Xuxinha, inclusive.